fim de voltar. Mas eu tenho certo receio a fim de voltar. De voltar. Pagar, pagar, pagar. Vou vivendo devagar.